Aí, malandragem, a dupla 5 mais 5 no pico da colina maldita pra cantar pagode. É, meu irmão, é que nós sabemos chegar em qualquer pico. Eu sou do pico da colina maldita, vim pro asfalto pra cantar partido alto. E se você não acredita, fiz um verso de improviso só pra ver como é que fica. É que eu sou do pico, eu sou do pico, sou sim, da colina maldita, e eu também, e pro asfalto, alô, Providência, pra cantar partido alto. Alô, Mangueira. E se você não acredita, diz um verso de improviso só pra ver como é que fica. Lá no pico da colina não existe covardia, malandro respeita trabalhador e dá toda garantia. Eu já vi com esses olhos que é a terra de comer, malandro de fora cobrando pedágio, levar tanto tiro até esmorecer. É que eu sou do pico, eu sou do pico, sou sim, da colina maldita, simbora gente, alô, do morro do machado, pra cantar partido alto. Alô, Moré. Diz um verso de improviso só pra ver como é que fica. A malandragem da colina também não anda na mão, usa 765 3245 38. E o bom malandro da colina que comanda a transação, ele tem escopeta, tem metralhadora, bomba, lacrimogênio, fuzil e canhão. É que eu sou do pico, eu sou do pico, eu sou da colina maldita. Alô, Socorro. Só é maldita pra quem é maldito também, mas se o malandro souber chegar, é tratado muito bem. Agora deram a blitz na colina, deram coronhada, tiro e pescoção, mas também levaram o eco de escopeta, de metralhadora, fuzil e canhão. É que eu sou do pico, eu sou do pico, da colina maldita. Alô, morro do pico, alô, alô, morro da caixa d'água. Alô, alô, morro do cruzeiro. É que eu sou do pico, eu sou do pico, sou sim, da colina maldita. É, vim pro asfalto pra cantar partido alto. E se você não acredita, diz um verso de improviso só pra ver como é que fica. É que eu sou do pico, eu sou do pico. Alô, alô, canta galo. Vim pro asfalto. Alô, alô, papão e papão.